basta pra esta grande piração. Morte, guerra, destruição, AIDS, câncer, solidão. AIDS, também arrebatados. Na terra grande confusão, o que será que a todos engoliu? O padeiro, a secretária, o motorista, o jornalista, o executivo e as crianças sumiram, subiram. Todos confusos se perguntam: onde estão os caretas malucos que contavam uma nova história? Que contavam uma nova história? Passar.